Ouça agora a Bíblia Viva, a edição de mais fácil compreensão das Escrituras Sagradas. Uma mensagem de salvação a todos os homens, de todos os povos, de todas as línguas, de todas as nações. A Bíblia Viva, tornando mais clara a compreensão da revelação de Deus para toda a humanidade. Uma mensagem de fé, amor e esperança ao seu coração. Ouça agora a Bíblia Viva. Provérbios de Salomão, capítulo 11. O Senhor detesta a desonestidade, mas o seu grande prazer é uma pessoa honesta e decente. Quando o homem se orgulha de si mesmo, acaba sendo envergonhado, mas quando ele se humilha, acaba se tornando sábio. O homem justo é guiado pela sua honestidade, mas a falsidade do perverso leva à destruição. Quando chegar o dia do juízo, as riquezas não salvarão ninguém. Só a justiça será capaz de livrar do castigo eterno. A honestidade do justo corrige os seus passos, mas o perverso é derrubado pelos seus próprios pecados. Os justos são libertados pela sua justiça, mas a maldade dos perversos será uma armadilha onde eles cairão. A morte acaba com as esperanças do perverso, destrói os planos malvados dos pecadores rebeldes. Deus livra os justos do sofrimento e lança o castigo sobre os perversos. O homem mau usa suas palavras para prejudicar o justo, mas ele escapa porque todos sabem que é honesto e decente. A cidade inteira comemora o sucesso do homem bom e se alegra quando morre um homem perverso. A boa influência de pessoas justas faz a cidade progredir, mas a má influência dos homens maus acaba destruindo uma sociedade. Quem discute com o vizinho mostra que não tem bom senso. A pessoa sábia prefere ficar calada. Quem gosta de falar mal da vida alheia vive espalhando boatos. Mas a pessoa de bom senso procura esconder os boatos da opinião pública. Um governo onde faltem homens sábios destrói uma nação. Mas se há conselheiros prudentes, o povo vive em segurança. Quem se oferece para garantir o crédito de outra pessoa acabará pagando caro por isso. Se você disser não, protegerá seu dinheiro e seu nome. A mulher bondosa e sincera ganha honra para si da mesma forma que os homens ricos usam sua riqueza para conseguir mais riquezas. Quando você faz o bem a outra pessoa, faz bem a si mesmo. Quando você faz o mal a alguém, está ferindo a si mesmo. O perverso ganha riquezas que duram apenas um momento, mas quem vive praticando a justiça terá uma recompensa eterna. Duas coisas são absolutamente certas. Quem pratica a justiça anda pelo caminho da vida, e quem pratica a maldade caminha direto para a morte. O Senhor detesta o homem desobediente e rebelde, mas se alegra com as pessoas sinceras e obedientes. Com toda certeza, o perverso não escapará do castigo de Deus. Além disso, Deus protege os filhos de quem lhe obedece e respeita. Uma mulher bonita que não se porta decentemente é como uma joia de ouro enfeitando o focinho de um porco. O bem que os justos desejam sempre acontece. As esperanças do perverso, no entanto, acabam se transformando no castigo de Deus. Quem reparte generosamente seus bens com outras pessoas se tornará cada vez mais rico. Quem procura segurar mais dinheiro do que necessita acabará perdendo tudo. Sim, a pessoa generosa terá sempre mais e mais. Ela receberá de volta todo o bem que fez a outros. O povo odeia e xinga o comerciante que esconde a mercadoria para conseguir preços mais altos, mas abençoa e ama quem vende o alimento barato na hora da necessidade. Se você procura sempre fazer o bem, receberá a bênção de Deus. Mas quem procura sempre maneiras de fazer o mal, receberá o mal como recompensa. Se você confiar no seu dinheiro, sua vida será um fracasso. Confie em Deus, e sua vida será bela e vibrante como uma árvore a crescer. Quem se revolta contra seus pais e perturba sua família ficará sem qualquer herança. Terá uma vida vazia. É um tolo e acabará sendo servo do homem de bom senso. O homem justo é como uma árvore cujos frutos devolvem a saúde e o vigor da vida. Quem é sábio leva outros para junto de Deus. Se até os justos são castigados durante esta vida por causa de seus pecados, imagine o que acontecerá ao pecador rebelde. Você acabou de ouvir a Bíblia Viva. Disse Jesus: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. A Bíblia Viva.